Tendense Produções. Quando eu senti você se aproximar, o amor chegou, me dominou, fez acreditar no sonho que me fez chorar. O amor que me afastou da solidão, sem ter um fim, saiu de mim, deixou seu coração, o seu olhar dizendo não. Mas nada fez você mudar, tinha tanto pra falar e mostrar o meu amor. Não importa mais tudo que guardei, tudo que eu quis, os dias com você, sonhos que não faltam mais. O amor é ilusão de ter você pra mim. E acordada posso ver você não estar aqui. Tudo que deixei não importa mais. Fabiano Tailandense Produções. Nossa história em cartas de tarô, acende a luz, seu olhar prometendo amor, promessas cheias de ilusão pra me usar e me entregar, sonhos que vão se apagar. Sobe dentro de mim, não importa mais tudo que guardei, tudo que eu quis, os dias com você, sonhos que não voltam mais. O amor é ilusão de ter você pra mim. E acordada posso ver você não estar aqui. Tudo que guardei, tudo que eu quis, os dias com você, sonhos que... Fabiano Tailandense Produções.